establish on final 3859er. Down 3859er, complete final, ready to approach speed, contact tower 118.6. 118.6, down 3859, obrigado, bom dia. Está aí a autorização, por gentileza. Se desse a velocidade de adiantar, a gente já está na escuta, tá bom? Qual o horário do plano? Esse é o 10, está bem adiantado aqui. Tá ok, seu plano deve chegar no sistema com uns 25 minutos de antecedência. Daqui uns 15 a 20 minutos eu lhe chamo. Qual o nível que o senhor quer? 360 é o previsto. Tem 36? Isso aí é Guarulhos o voo, né? Guarulhos? Guarulhos. É a 58, saída da El Judas, mais ou menos. Hoje é domingo, pelo NOTAM, o senhor pode voar pela 58, vai depender do plano que foi preenchido. Que não tem no sistema aqui, eu não sei como confirmar qual foi a rota apresentada. É, pelo, acho que pela navega aqui foi a 58 mesmo. Vocês vão aproveitar e fazer pela 58, não tem aqui mesmo a navegação. Gente, pela 58, saída Gole. Gole, obrigado. 1016. Roger, 1016, TAM 3859. Roger, now we are 4 miles to runway 28 to have runway inside, TAM 3859. Okay, traffic inside, clear to land runway 28, wind 260 degrees, 12 knots, TAM 3859. Roger, clear to land 28, TAM 3859. Eu estou ciente do acionamento, aguarde cópia. Marca 980 is Salvador Tower, do you read me? Oh, yes we do, good morning. Okay, hold short of runway 28, do you ready for takeoff? No. Yes, sir. We are, after the landing traffic, we'll be ready for departure. Okay, hold short of, maintain position. Hold short, Roger. Salvador com 1923. 28, American 980. After landing traffic, line up and wait, runway 28, runway 280, American 980. Oh, 1923. A 3859er on the ground at 32, leaving on your left, maintain position before taxiway alpha, and call Salvador ground on 121.9er. Left before alpha, ground 1219, 103859. Salvador ground, morning turn 3859. 859, Aztec, via Juliet Alpha, gate 08. Juliet, Alpha Juliet, 08, turn 3859. Cough runway 28, wind 260 degrees, 15 knots. Clear for takeoff, runway 28, American 980. Tango tá na Baité? Pronto a cópia? O 080, correto disponível, Serra Novembro até o Papá, decola 28, curva direita, saída Momo, após direto. O controle 198, torre 186, transponde 5530. Autorizado na Momo. Correto, 186 torre, 198 controle, acionado, chame a torre para táxi. What's American 980, is that of 2000? American 980, radar contact on the Patrick, climb flight level 290 around the Patrick. Say again, American 980. American 980, clear flight level 290 around the Patri. Okay, I learned departure flight level 290, American 980. Yeah. Papa Papa, Alfa Tango Tango, autorizado táxi, reposto para ingresso, pista 35. Avianca 6311, reautorizado 2000 pés, ajustando 0116, autorizado final, reporte estabilizado. Já final com ajuste 10016, descer para 2000, Avianca Brasil 6311, reportarei estabilizado. Autorizado táxi, pista 35, reporte alinhado e pronto, papapapapa, Alfa Tango Tango. Departure American 980. We're going to need to deviate to slightly right of course for weather. America 980, contact center 126 decimal 85 or 125 decimal 45. Province 980, good day. O controle, pode voar o final fixo, o VEAC Brasil 6319? Pode voar o final fixo 28? Na 6319, mantém a chegada. Manterá. Nove-dois-três, pronto para copiar? Afirmo, gol no 923, copia. 23, autorizado Guarulhos, nível 340, negativo 38. Aerovia Peruíbe 58. Decola 28, curva à esquerda. Saída Gole, transição Gonza. Controle 198, torre 18, meia dúzia, transponder 5540. Uma 85, Alfa da Gotão. Negativo, 119, decimal 80. 80. Decola da 28, com primeira à esquerda na Gole Gonza. 198 controle, 1862, 5540. Gol no 923. Confirmando, ataque Golf está operando para ingresso cada feira 28 ou deverá servir a Fox? Afirmativo. Ciente do botão. Está em contato com a Infoaéreo e fazer uma coordenação, mas por enquanto está utilizável. Ok. O gol no 923 reportará para o Pique da Questionamento. Gratidão de informação. Afirma, a torre 1862, cotejamento correto. Torre 186, gol no 923. Avianca. Avianca 6311, resposta avisada. Peraí. Alfa Tango Tango, confirma estimado para pouso. Estima pouso aos 1225. 1225, copiado. 63, autorizado Guarulhos, nível 320, negativo 36. Aerovia Peruíbe 58. Decola 28, curva esquerda, saída Gole, transição Gonza. Controle 198, a torre 18612, transponder 5545. É o nível autorizado para Guarulhos, a nossa aeroviária Upper 58. Decolada 28, primeira curva esquerda, saída Gole, transição Onza. 119.8 é o controle de saída, 118.6 a torre, e o transponder 5545, tá? 3663. 3663, protegimento correto, reporte pronto, portão 5. Já vai lá, obrigado. Muito bem, obrigado, até daqui a pouco. Torre, muito bom dia, o Ocean é Avianca Brasil 6311. Avianca Brasil 6311, continue na aproximação, tá visual com o campo? Ainda não. Gente, informe avistando, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis, ajuste 1016, reporte trem baixado e travado, Avianca 6311. 16, reportarei estabilizando, baixado e travado já está, reportarei avistando. Controle Salvador, papapapa, alfa, pelotão. Totalmente visual, o Viaco Brasil 6311. Avistou aí com mil pés devido à nuvem, à camada aí. 7 grato, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 260 graus, 10 nós. Grato, autorizado, 28631. Solo Salvador, gol 1923, posição 04, pushback de acionamento. O 4, autorizado, reporte táxi 923. Livre pushback de acionamento para o gol 1923 na posição 04, reportada para o táxi, que tem uso 28. Afirmo. Avianca Brasil 6311, no solo 48, libere a pista esquerda, taxiway eco, mantém a posição, liberar, chame o solo em 121 no decimal 9. Mantém a posição, liberar e chama o 6311 da... Possivelmente ao chamar o solo, um teste na frequência 118 decimal 95. 118.95, chamará. Salvador, gol 1923 para o táxi com 165 a bordo, 4 horas e 9, alterno Galeão. O 923 vai taxiar via Índia Alfa, ponto espera 28, torre 186, ajuste no 0, 16. Leve táxi até o ponto espera da carteira 28, via Índia Alfa até taxiway Golf. Quando lá, chama 186, gol no 923. A Bianca está na escuta 1219? Afirmo. Em que posição está o papelão? Logo na entrada do pátio 3 ali. Está prosseguindo para a Alfa? Afirmativo. Gente, obrigado. O 923 fica atento, foi informado pelo tráfego da Bianca, um pedaço de papelão próximo a taxiway Kilo, e pela direção 90 parece que está sendo levado para o taxiway Alfa. Obrigado pela informação. O gol 1923. A Bianca vai ingressar portão 01. Portão 01, Bianca. Na escuta? Afirmo, gol 923. O senhor sabe confirmar qual o número do NOTAM que fala sobre a intenção da taxa Golf? Só um minuto. Eu tava dando uma olhada aqui na listagem e não consegui achar o NOTAM. Só um minuto. Obrigado. Bravo 0460/10. Bravo 0460/10. 0460/10. Bravo 0460/10. Obrigado. Você vai até o dia 9 de junho. E entrou em vigor dia 15 de abril. Das 9h31 Zulu às 13h29 Zulu. Obrigado, que a gente tá olhando aqui a nossa listagem, não saiu esse NOTAM. Confirmar aqui com a Infraero, obrigado pela informação. Sem problema. Qualquer dúvida a gente tenta esclarecer. Já minha torre 1862, é bom voo. 86, agora 923. Torre Salvador, gol 1923. Gol 1923, pronto para decolagem? Afirmo, gol 1923. Alto. Autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 240 graus, 08 nós, ajuste 10 no meia. Alinha e decola, cabeceira 28, gol 1923 com 1016. Só 3663 para pushback, acionamento no 5. Portão 5, agora 4/4, autorizado, puxa acionar. Certo. Alfa Tango Tango, chame Recife 1-2685, alterna 1-2545, 37 milhas noroeste de Salvador. 2-685-2545, Tango Tango. Nove, dois, três, decolado aos 5-5, chame o controle em 1-9, decimal 8-0. 19-0, obrigado, até volta. Eu vou no 9-2-3. 9-2-3, contato radar, suba ao 3-4-0, saída Gole. A Gole sobe ao 3-4-0, vou no 9-2-3. Bom dia, 3454, livra 220 para onde quiser, informação é a Índia. Tá 3454, acione identificação, desça via chegada a Cari para 2000 pés, 1016 no ajuste. Ok, desce via Cari para 2000 pés, 1016, 3454. Taxi da 3663, estamos com 135 a bordo, 135, 4 horas e 10 de autonomia, alterno Galeão. Salve o B, 65? 135, 1-35, 135. Gente, 135 a bordo, táxi Juliette Alfa, ajuste no 0 no meia. Ponto espera da Golf, torre 1862, abogagem. Espera da Golf, torre, sim. Falou Salvador, gol 1-6-0-5.